Capítulo 2. Eu sou a flor que nasce na planície de Saron, o lírio que cresce no vale. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as moças. Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. À sua sombra agradável eu me sento e saboreio seus deliciosos frutos. Ele me trouxe ao salão de banquetes. Seu grande amor por mim é evidente. Fortaleçam-me com bolos de passas. Revigorem-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Seu braço esquerdo está sob a minha cabeça, e o direito me abraça. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Ah, ouço meu amado chegando. Ele salta sobre os montes, pula sobre as colinas. Meu amado é como a gazela, como o jovem cervo. Vejam, lá está ele, atrás do muro, observando pelas janelas, espiando por entre as grades. Meu amado me disse: levante-se, minha querida. Venha comigo, minha bela. Veja, o inverno acabou. E as chuvas passaram. As flores estão brotando. Chegou a época das canções, e o arrulhar das pombas enche o ar. As figueiras começam a dar frutos, e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas das rochas. Mostre-me seu rosto. E deixe-me ouvir sua voz, pois sua voz é doce e seu rosto é lindo. Peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, volte para mim, meu amor, como a gazela, como o jovem cervo nos montes íngremes.